nova cartilha foi lançada. Esqueceram do artigo, agressão tapa na cara. Quando o coturno fratura, sua espinha não reage. Agressão verbal também faz parte da abordagem. Mesmo sem mandamento, invade seu barraco sem pedido judiciário. Seu pulso é algemado, cidadão pra polícia traz perigo. Quem é que tá de colete na blaze com a mão no gatilho? Tem corrupção no tráfico, nos caça-nique. Dinheiro revertido em automóvel, uísque. Amanhã sua mãe vai tá na reportagem com cartaz. Filho desaparecido e um pedido de paz. Querendo apenas seu corpo pra te enterrar sossegado. Sem entender que desacato é corpo desovado. Só pobre do gueto que é suspeito. Playboy com quilos de maconha é menos periculoso que o preto. Entendo que meu carro é parte da negociação. Que a propina compra a liberdade livre da prisão. Com treinamento tem aquele que abusa do poder. Que se o vê superior contra quem não sabe ler. Mas sabe manusear uma HK sem treinamento. Sabe odiar a polícia. Desde pequeno quando vê o dele espancar sua mãe atrás de arma, torturar até entregar a biqueira da quebrada. As cargas desviadas foram pra suas casas. As drogas apreendidas foram pra mente dos caras. Se o corpo não apurar, corregedoria falha. Se a empresa pressionar, mudar de cargo que acaba. Vem a notícia, mais um morto pela polícia. O cara entregava pizza, era pai de família. O que adianta inteligência, equipamentos de primeira? Não sabe distinguir uma arma de uma furadeira. Só quem sofreu sabe a tortura dos covardes. Na procura de passagem ou se palma tatuagem. Tira o tênis, boné, levanta a camisa, bermuda. Forjado e ofendido como filho da puta. Operação de paz do morro fracassou pelo soldado que atirou no inocente, o povo revoltado. Da tenoji tem pauta no programa que idolatra. O PM que metralha inocente na quebrada. Que a dois faz o rasante filmando tudo de cima. Não filma quando os vermes vem aqui pegar propina. Operação Rio de Janeiro é um exemplo verdadeiro. Enquanto as mídias defendiam o PM como um guerreiro, boa parte recebia continha e propina. É defender chefe do morro, saquear pai de família. Microcâmera filma minha ação na ofensiva, distante da ação sangrenta que vira chacina. Inquérito concluído, é cadáver no ML. Medalha pra quem mata o residente do 57. Tortura no CDP, na espera do julgamento. Tem rato cinza nos becos, na caça aos pretos. Sobe nas palco, metralha as bases comunitárias. Tudo estapa na cara, com furo na farda. Que prevaleça a lei de Deus, porque se for a lei da terra, tem polícia baleado nas vielas da favela. Os policiais foram absolvidos. Os policiais foram absolvidos. Os policiais foram...